coisa boa! Mais uma vez, Deus juntando nós tudo. Um momento maravilhoso. Obrigado a todos por tudo. Você bater em minha porta. Toc, toc, toc. É sempre assim que ri por luto. Testa a vida que esse mundo vai dar tantas voltas. Talvez em uma delas você vá. Testa eu e de ver você bater. Toc, toc, toc. Testa é sempre assim que ri por luto. A vida e esse mundo vai dar muitas voltas. Talvez em uma delas você vá. Eu sonhei você chorando, sem saber o que fazer. Só porque me viu passando com alguém sem ser você. E pra quem não tava ligando, reagiu. Eu já tô até pensando. Quer que eu volte pra você? Deixa eu ele ver você bater em minha porta. Deixa, é sempre assim que ri por luto. Deixa, a vida desse mundo vem. Há muitas saudades, talvez em uma delas. Dê licença pra sanfoninha chorar. Você chorando, sem saber o que fazer. Só porque me viu passando com alguém sem ser você. E pra quem não tava ligando, reagiu sem perceber. Eu já tô até pensando. Quer que eu volte pra você? Deixa eu ir e ver você bater em minha porta. Sempre assim quem ri por luto. E melhor sexta. A vida e se o mundo vai. Talvez em muitas delas a gente vá se encontrar. Muito obrigado, que Deus dê em dobro a vocês!